Mais uma sexta-feira, pra nós beber veneno achando que é remédio. Sexta-feira, sexta cheira, então estica as carreiras. Pra chapar, enlouquecer, amenizar as neuras. Com a coroa é só treta. Aluguel tá atrasado, levei bota da preta. Nem me quer pintado, por isso vem a brisa. Brisa se alivia. Vou encher a cara, pois a alma tá vazia. Se a noite tá fria, coloco uma que esquenta. Uísque, conhaque, senão uma de menta. Delícia. Essa desceu rasgando o catarro, a garganta, até mesmo meu pranto engole seco. Que nem engula a vida, pobre, medíocre, fraca e deprimida. Mas suave, tiozão, eu quero é caminhar. Até onde Deus quiser ou até onde o pó deixar. Pra relaxar, erva, brisa me leva. Verdinho deu uma luz e iluminou minhas trevas. Meu anjo da guarda aguarda um gole pro santo. Água benta de cachaça atrai qualquer demônio. E os demônios estão a soltar no rolê de sexta. 51 se torna o número da besta. Besteira, carai, fica leve, dá mó peso. A vida é uma droga, porque estou surpreso. Se pareço sujo, os dias deram essa mácula. Compro felicidade e ela vem em cápsula. Minha mãe na igreja almeja a salvação. Sou viciada em pó e ela é ilusão. Quando fala comigo são só palavras cortantes. O contrário, nenhum pio, ó silêncio gritante. Bares em Pinheiros com futuros engenheiros. Saindo da facu, mandando várias no banheiro. O filho do patrão que lá no trampo é mó pose. Na sexta compra bala pra deixar a noite doce. Sou sem futuro, fia, termina o namoro. Na sexta várias delas vai enxugar meu choro. E sexo é só sexo, gozo e suor. Ela quer transar e o pretexto é o gora. Sem camisinha é melhor, é o que minha brisa avisa. Se eu tava na pior, uma foda ameniza. Pele macia, neguinha, um belo rosto. A mina era delícia, mas eu trepei sem gosto. Sinto sujo por dentro, me sinto sujo por fora. Me sinto porco ao relento, me atolando na fossa. Fumo por fumar, bebo por beber. Chapo por chapar e vivo por viver. Sei que é caótico, os narcóticos é neurótico. Mas pra frustração é anestésico, psicológico. Caio, capoto, qualquer dia desse. Porque pra quem é louco, toda sexta-feira é 13. É sexta, sujo, fotrofia, alma ou emoção. Uma sexta vida sem sentido e só uma razão. Na decisão é sexta e pode ser. Ei, só de que adianta? Um bombeirinho passa, vem, vodka com Fanta. Pode catar o banza, fingir que tá pampa. Pó que me desanda na hora de esticar, encanta. Semana eu levo peso e reprimo meu orgulho. Sexta solto com a fumaça e divido com o mundo. A ponta do beck ilumina meu caminho escuro. Louco demais pra achar a luz no fim do túnel. Com a moto eu ganho a vida nessa cidade maluca. Sexta risco duas vidas, menor de idade na garupa. Porque ela tá aqui, andar comigo é suicídio. Não posso guiar minha vida, nem a moto sem equilíbrio. No rolê, na loucura, as vagabundas pegam senha. Na emoção da aventura, sem por luva, ficou prenha. Regado a pinga pura, rua escura, olhar da lua. Fui feito sem ternura, o pivete não teve culpa. Não vou ensinar o moleque a jogar bola ou soltar pipa. Vou mostrar como se faz pra entrar pra estatística. Preto, fudido, caído e só. Família já largou, podia ter sido melhor. Antes ainda reclamava, ainda tinha bronca. Hoje nem olha na cara, deixa o dinheiro das contas. E a coroa dizia que era a companhia que eu andava. A família dos caras falava que era eu que não prestava. Vagabundo é tudo irmão na hora do esqui com Red Bull. Quando tem um 3x1, tudo lindo é céu azul. E é raro os que fica quando cê tá no preju. Como alcoólico, overdose te deixa pro zurupu. Que nem é uma penada, sempre um pega no meu pé. Se eu me apega a Jesus, eu consigo o que eu quiser. Acho que minha próxima cruz é o cachimbo e a colher. Mas não sei o que me espera numa sexta-feira qualquer. É sexta, sujo, fotrofia, alma ou emoção. Uma sexta vida sem sentido e só uma razão. Na decisão é sexta e pode ser. Celebre. vida e só uma razão na decisão.